tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá, esse cast curto e gostosinho do portal do Chimichangas, e sobre os textos cabulosos do projeto de contribuição. Pois é, este tema aqui finalmente vai ser sobre pirataria otaku. Esse texto cabuloso que saiu já tem algumas semanas, na verdade vai fazer um mês, ele saiu no dia 20 de dezembro, então já faz mais de um mês, e finalmente vou fazer o episódio falando um pouco mais sobre esse texto, sobre como foi criar esse texto e os assuntos pertinentes, né? Os temas pertinentes a esse texto. Mas antes de entrar neste tema central, é óbvio que eu vou lembrá-los do PicPay Assinaturas e do Apoia-se do Cantinho da Pá. Você pode ser assinante com apenas R$3, então se você entrar nessas duas plataformas e pesquisar como @cantinhodapá, você já vai encontrar todas as informações e vai ajudar a fortalecer esse projeto de contribuição aqui e de criação de conteúdo, né, relevante na cultura pop. Como vocês bem sabem, eu já fiz inclusive um stories no Instagram do Chimichangas, eu vou deixar aí também na postagem o nosso perfil, e eu já deixei lá destacado nosso stories, né, explicando um pouco mais sobre o desenvolvimento desse terceiro texto cabuloso, que é do projeto, né, ainda tem outros textos cabulosos que eu fiz antes mesmo desse projeto existir, mas lá eu explico um pouco como tá o andamento desse texto. E a terceira meta, galera, que é a pós-verdade na cultura pop, já começou pelo menos nas leituras. Todos os livros eu já separei, eu já comprei todos, então eu vou lê-los, e depois de fazer essas leituras, eu vou obviamente fazer ali uma estrutura de ideias, né, de como abordar esse tema na cultura pop, e vou inserir essa ideia da cultura pop, vários causos que rolaram, que foram uma grande mentira na cultura pop, mas só que foi muito difundida a ponto de se tornar uma verdade por boa parte do grupo do fandom, né, de cultura pop, e isso a gente ouve ainda nos dias de hoje. Como sempre, texto cabuloso, com muita pesquisa, muita referência, vai ser bem massa. Enfim, essa terceira meta já foi batida e nós estamos muito perto de bater a quarta, ok? Que é sobre o erotismo no Japão. Então eu vou contar a história de como surgiu esse gênero no Japão e como dele saiu o braço do hentai e assim veio com outras questões que abordam muito mais uma questão pornográfica, né? Não só exatamente no cinema pornográfico japonês, mas na cultura mesmo pop japonesa, né? Então como saiu do erotismo e foi para outros campos, né, do erotismo, alguns que a gente precisa entender que realmente são formas de arte, de expressão e tudo mais, e outras são bem sensacionalistas a ponto de ser bem opressoras. Mas enfim, essa é uma outra meta, ainda vai ter outra pesquisa a respeito disso, vai ser o texto mais difícil e desafiador para fazer, tá? Porque essas coisas mais históricas no Japão não são muito fáceis de achar, tá? Eu tenho algumas coisas rascunhadas que encontrei e já deixei separado, mas vai ser um puta desafio pra 2021 pra fazer esse texto. Mas, enfim, só queria atualizar vocês de todo esse projeto, que ele continua andando, tá? Nós já temos 14 assinantes, é o que eu falei, estamos muito perto de bater a quarta meta, tá? De R$250. E aí, bater na quarta meta, eu já também tô fazendo aqui um planejamento de ideias pra outros temas, né? De textos cabulosos e outras metas também que talvez não sejam relacionadas especificamente a texto. Caso você tenha alguma dúvida a respeito desse projeto de contribuição, ou mesmo queira mandar um tweet pra mim, uma mensagem, enfim, alguma coisa, é só mandar um e-mail no contato@chimichangas.com.br ou no meu Twitter, @conitpa, tá? Que eu sou muito acessível, galera, é só conversar comigo que tamo aí. E como sempre, eu vou falar o nome dos assinantes, tá? Dos planos Mimos 1.0, 2.0 e 3.0. Cada vez tá ficando maior, não sei se vai chegar um ponto que eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo mais, mas vamos lá. Felipe da Paz, Iago Badaró, Mikael Bueno, Mauro Weber, Matheus Rodrigues, Bruna Komatsu, Marcelo de Oliveira, Alessandro Souza, Matheus Jackson, Larissa Kaori, Walter Vidigal, Jorge Lucas, Lucas Kevin e Lucas Costa. Agradeço imensamente, cara, cada um de vocês, vocês são lindos. A maioria de vocês participam lá do Discord do Cantinho da Pá e, meu, ai, é muito incrível. Meus assinantes são muito lindos, gente. Se vocês quiserem fazer parte dessa festa, só ajudar com R$3 e entrar no Discord, a gente bate papo sobre muita coisa, a gente joga junto, a gente dá umas risadas junto, a gente divulga outros artistas, enfim, é muito legal, muito legal. E agora, enfim, depois de 5 minutos conversando, vamos pro tema central. feliz de poder falar, sabe, desse assunto, porque pirataria otaku é uma coisa que eu quero escrever desde 2015. E eu quero escrever desde 2015 porque o meu TCC, ele foi sobre cultura participativa, cultura da convergência, e esse assunto, sabe, quando, principalmente quando a gente fala de comunidades de fãs, enfim, fandoms da cultura pop no geral, seja aqui do ocidente, seja japonesa, a pirataria, ela tá envolvida de alguma forma, tá, no consumo, né, dessas comunidades. O meu TCC resvalou bastante nesse assunto da pirataria, mas de uma forma um pouco mais superficial, né? Importante, tá? Mas assim, sem se aprofundar exatamente como começou a rolar essa pirataria, principalmente no meio otaku e na cultura pop, né? Então quando a gente fala de cultura pop, a gente tá falando de cinema, né? A gente tá falando de música, a gente tá falando de animações no geral, seja de cinema ou não, tá? Então a gente também tem muitas animações que são feitas pra DVD, que são feitas hoje para as plataformas de streaming, são feitas em temporada, que nem no Japão, então são indústrias um pouco diferentes, ainda que a mídia seja audiovisual. A gente tá falando de podcast, né? A gente, enfim, tá falando de livro, tá falando de quadrinho. Então, assim, é uma coisa que é muito ampla, né, e que influencia e atinge, na verdade, muitos trabalhadores, atinge muitos fãs, né, e pessoas muito diferentes, de classes diferentes, de idades diferentes e tudo mais. Então, é um assunto realmente, assim, extenso. Por isso que eu fiquei muito feliz de fazer esse texto, de ter oportunidade de fazer esse texto, de vocês terem batido essa meta, porque eu consegui ampliar muito mais minha visão a respeito desse assunto, e eu acho que o texto, ele é muito completo, ele é mais completo que o de pedofilia. Eu sei que a galera gosta muito do texto de pedofilia no Japão, que o Chimichangas fez, e realmente eu acho que, pra começar o debate, ele é um bom primeiro passo, né, um chute inicial. No entanto, eu acho que ele não tá tão completo como esse de pirataria. O de pedofilia, na verdade, acho que eu já até falei em cast, foi muito difícil de fazer, porque era muito doloroso, né, era muito doloroso de fazer, eu empacava em vários momentos do texto, porque aquilo doía muito em mim. Foi bastante angustiante escrever o texto sobre pedofilia. Então tinha algumas coisas que eu só queria escrever, e não exatamente me livrar daquilo, mas sabe, do tipo, meu, olha, eu não quero ter que consumir mais essas coisas, de porque faz mal pra gente, acho que principalmente a mulher, acho que faz ainda mais mal, tá? Porque pega muito, cara, pega muito nas opressões que a sociedade, seja ela qual for, seja uma sociedade ocidental ou não, enfim, na América Latina, todas essas opressões rolaram pras mulheres, então as meninas, elas sofrem muito mais nesse assunto de pedofilia. Enfim, então foi muito angustiante de fazer, então coisas eu deixei um pouco de lado, eu não quis aprofundar muito naquilo, porque ia ser muito mais doído falar sobre, e então teve até algumas notícias que saíram perto do texto, né, quando eu lancei o texto, que eu podia ter adicionado, né, que nem os casos de censura que rolaram na Austrália, mas eu acabei não colocando, porque assim, eu já não consigo mais, gente, digerir muito aquele texto, sabe, eu realmente não consigo mais acessar ele, ler, e enfim, então ele foi um texto cabuloso, muito difícil. E ao contrário do de pirataria, cara, eu me diverti absurdamente fazendo esse texto de pirataria. Porque eu li os textos, né, os artigos científicos, e os artigos científicos, eles são feitos por uma galera, assim, do mundo inteiro, velho. Eu achei coisas muito interessantes. Gente italiana, sabe? Gente latina. Uma galera chinesa fazendo também. Teve brasileiro também. Então, assim, eu consegui ver que toda essa ideia de fandom, né, de criação de fãs, existe e existiu no mundo todo, em todas as partes do mundo, em todos os continentes. É muito bom, sabe, porque em vários desses artigos eles vão citando outros lugares, então tipo, eles falam um pouco da América Latina, mas aí eles voltam e falam da China, aí eles falam um pouco dos Estados Unidos e Canadá, aí eles vão um pouco pra Europa, fala inclusive um pouco também do próprio Japão. Então assim, é muito legal, sabe, ver como de alguma forma a pirataria otaku, ela foi muito comum em todas as partes do mundo, e ela se assemelha de maneiras muito próximas, é surreal isso, com a música, né, de como foi a pirataria na indústria da música. E quando eu falo música, é principalmente a indústria norte-americana. Não que a japonesa não tenha, na verdade teve bastante, inclusive no ocidente, mas no Japão você tem 1 milhão de plataformas pra você ouvir música, e lá é um pouco mais acessível, né, não é barato, né, no sentido, tipo, você realmente, pra você consumir música, você precisa pagar, né, que nem no Spotify, que você tem um free, sabe? Você tem muito mais opções. Então, do tipo, é relativamente barato pra você pagar, ainda mais num Japão que você tem uma situação econômica, ainda que não seja ideal. É um pouco melhor que o Brasil, então você tem um pouco mais de consumo, né? As famílias, elas conseguem ter um consumo um pouco mais ideal, entre aspas. Então, assim, a música é uma coisa que pra eles é comum. Mas pra gente no Ocidente, a gente não teve, a gente não tem ainda muito acesso à música japonesa. A gente pirateia muito e pirateou demais, entende? Então, tem muitas relações, sabe? Então, por isso que nesse texto, desse texto cabuloso de pirateria otaku, eu li o texto, meu Deus do céu, Paloma, o livro do Stephen Witch sobre a indústria da música. Então, tem muita similaridade, galera. Então, eu fiquei muito feliz de conseguir juntar todas essas informações e ainda fazer num tempo certo, sabe? Porque esse texto saiu em dezembro e agora em janeiro, né, de 2021, realmente a lei de direitos autorais, né, e combate à pirataria lá no Japão, ela foi promulgada, ou seja, ela entrou em sanção. Ela já tinha sido votada antes, já tinha sido aprovada e tudo mais, só que seria realmente entraria em vigor agora em 2021. E de fato entrou. No entanto que deu todo esse bafafá de um filho da puta em céu, que eu não sei nem o nome desse filho da puta, mas que ele começou a derrubar um monte de conta no Twitter e coisas de fanart e tudo mais, porque uma menina não quis namorar com ele. Então ele, em nome da Shueisha, começou a fazer bauê, porque essa menina que ele queria namorar era também desse meio otaku e tudo mais, e ele também otaku e papapá. Enfim, fez tudo em nome da Shueisha e derrubou um monte de conta e tudo mais, e aí depois descobriu-se que na verdade era uma farsa isso aí, que não foi a Shueisha que derrubou as contas, as artes. Então todo mundo ficou meio que com medo do tipo, eita, caralho, agora a lei entrou e eles vão virar uma Sony, né? Uma Warner da vida, que nem aconteceu lá na indústria da música um tempo atrás, e vão sair processando todo mundo. Não, no entanto, que no próprio texto do texto cabuloso de Pirataria Otaku, tem lá um pouco da explicação da lei. Que a lei, ela ainda permite você mostrar prints, né, dos capítulos que você lê, né, mostrar alguns trechos. Permite você fazer fanart, você fazer fanfic, você fazer fanzine. Tudo isso continua. Então, as obras amadoras, elas ainda são legalizadas, né? Isso não tá na lei. A lei, ela permite que você ainda continue fazendo essas coisas todas. O que não pode é o que a gente já tava esperando, né? Ter os sites agregadores com uma caralhada de mangá pirata, né? Os sites agregadores com um monte de anime pirata, né? Os torrents de anime e assim por diante. Então isso, agora que o Japão tem uma lei nacional um pouco mais robusta nesse sentido, eles realmente podem entrar com ações, né? As grandes empresas, os grandes conglomerados, que esse é o maior perigo, na real, mas enfim, vamos por partes. Mas agora tem uma chance maior desses grandes conglomerados conseguirem fazer ações conjuntas com outros países e com outras empresas que estão com as obras licenciadas nesses países, para fazer ações um pouco mais próximas. Então, sim, de alguma forma, o Brasil pode sofrer algum tipo de mudança nessa situação, tá? Assim como qualquer outro país. Os direitos autorais, ele permite isso, tá, gente? Ainda mais no Japão, que os direitos, eles são dos autores. Então, assim, se porventura vamos falar do Miura, vai. O Miura, que ele é o autor de Berserk. Se ele quer que a editora e todas as empresas licenciantes do Japão façam ações mais contundentes em relação às mídias piratas que existem de Berserk no Ocidente e em qualquer outro país, isso pode rolar, entendeu? Então, os autores japoneses que detêm os seus direitos. É diferente, por exemplo, da Marvel e da DC, que são as marcas que detêm esses direitos, né? Não os autores que desenham essas obras. E o que também acontece de forma muito parecida, se não igual, às produtoras de videogames, desenvolvedoras. Então, Nintendo, por exemplo, ela tem o direito todas as suas marcas e não os trabalhadores da Nintendo, ok? Então, a gente tem aí indústrias diferentes, ok, gente? Então, por isso que a pirataria, ela vai acabar ramificando um pouco. E exatamente por isso que eu foquei no cenário otaku, ou seja, querendo mais falar de anime e mangá, né? Falar, de certa forma, um pouco de cultura pop japonesa, mas também focar um pouco em anime e mangá, que é uma coisa que eu sou um pouco mais especialista, que o Chimichangas também é um pouco mais especialista. Em alguns momentos do texto, você vê que lá eu falo da Nintendo. Inclusive, tem um documentário que eu vi da Nintendo. Eu não lembro de quem, do Mimimídias. Eu acho que é Mimimídias o nome, hein? Olha aí, vocês sabem que eu não sou legal de nome, mas eu acho que é Mimimídias. Fez um documentário sobre a Nintendo e essa questão da propriedade intelectual. E eu acho esse um debate muito interessante, tá? O meu texto, ele aborda algumas questões sobre, né, propriedade intelectual, que seria a lei, né, lei nacional, lei mundial, porque, enfim, todos os países têm em algum nível essa lei de propriedade intelectual. E na propriedade intelectual a gente tem a divisão entre direitos autorais e patentes. E tem mais alguma outra que eu não vou lembrar o nome, mas só que ela é uma terciária ali, né? Os mais importantes são os direitos autorais e as patentes. E é muito legal que nesse documentário do Mimimídias ele fala um pouco mais dessa história da lei. Então, de como que essa lei surgiu, por que que ela surgiu, se teve críticas a essa lei em algum momento, se ela foi revogada, no sentido, tipo, ela foi derrubada e aí depois voltou, enfim, o Mimimídias explica muito bem isso. Só que ele foca muito em conglomerados, então, pô, ele, né, tá falando da Nintendo, então a Nintendo, ela é uma empresa gigantesca. Então, assim, no meu texto, ele fala muito das comunidades de fãs, fala muito dos artistas amadores, fala muito dos autores autônomos, né, então, independentes, enfim. A gente tá falando numa outra ramificação, né, da pirataria. Tô conversando, inclusive, eu tenho que agradecer muito a galera de todo o meio otaku profissional, que, assim, eu não vou falar nomes, porque eu já tinha comentado no Twitter, eu fiz a proteção, né, o sigilo da fonte, pra evitar mesmo, galera, que os trabalhadores fossem perseguidos nas suas empresas, assim como a própria comunidade, de alguma forma, cair matando em cima dessas pessoas. Porque, enfim, não dá pra prever muito como que a comunidade vai lidar com essas coisas, né? Tudo é crítica. Tudo pode virar uma parada surreal que vai além de um debate saudável, né? Então, pra evitar esse tipo de coisa com pessoas que são profissionais comuns, trabalhadores comuns, fiz esse sigilo da fonte. Então, ainda que tenha lá alguma citação e tudo mais, outras informações em off, né, do tipo informações específicas da indústria e tudo mais, eu sempre coloquei de uma forma mais indireta, beleza, gente? Então, por isso que algumas coisas não parecem mesmo em entrevistas, e essa foi realmente a intenção. Mas eu conversei com uma galera legal, é muito interessante, sabe como essa visão é diferente quando a gente vai falar de grandes conglomerados. Então, quando a gente tá falando de anime e mangá, por exemplo, é completamente diferente da indústria da música, que é muito, isso é muito legal, isso é um debate muito interessante. E que vai de encontro com o que esse documentário do Mimimídias fala, que é a indústria da música nos Estados Unidos, quando ela começou a sofrer com a pirataria desenfreada, né, então a galera, ela conseguia fazer uma cópia do chão de fábrica, dos CDs que iriam ser lançados dali uma semana, mais ou menos, e eles conseguiam antecipar, né, os piratas conseguiam antecipar várias músicas e álbuns através do IR. E mesmo nessa onda gigantesca, sabe, de pirataria, então se todo mundo consumiu música pirata, tá, gente? Isso não foi só nos Estados Unidos, isso foi no mundo inteiro. Todo mundo tinha um MP3 e baixava as músicas lá no Emule, baixava música no Soulseek, no Kazaa e assim por diante, e botava lá no MP3. Então a tecnologia, ela era patenteada, ela era feita por empresas, enfim, tinha todo um protocolo legalizado, mas as músicas que a gente ouvia naqueles aparelhos eram todos piratas. Isso remontava desde o Walkman, tá? Então, quando tinha aquelas fitas caseiras nossas, e a gente conseguia gravar as fitas de um, sei lá, de uma fita original, que a gente conseguia pegar emprestado e tudo mais, isso também rolava lá. Só que a diferença é que com a internet o negócio virou mais massificado, né? Então a pirataria, ela existe, tá, gente? Antes da internet. Então eu também dou alguns exemplos disso no texto da pirataria. Mas na música, olha aí, quando eles começaram a perceber que esse negócio do IRC tava começando a ficar insano, né? E aí depois do IRC também começou a ter aqueles fóruns privados, né? De baixar as coisas e tudo mais, que a gente ainda tem alguns hoje, mas são bem mais específicos. Então, tipo, tinha o Yoink lá também, que era um servidor privado, né, desse tipo, que a galera conseguia comentar e tudo mais. Então, era muito mais fechadinho. E o negócio ficou muito grande, né? Então, as pessoas começaram a piratear mais ou menos ali em 98, 99, com um pouco mais de frequência, né? Entendendo mais a tecnologia da internet, que era tudo mato, né, gente? A gente tem que lembrar disso, era tudo mato. Não era divertido navegar na internet. Por isso que a galera fez esse IRC, que era, mano, no texto eu mostro mais ou menos como que era o IRC. O IRC, ele me lembra muito meio que um bloco de notas, um pouco mais bonitinho, entendeu? Com o nome de uma galera lá e você conseguir fazer um chat. Negócio assim, super simples. Mas só que era muito funcional pra galera e era uma coisa nova, né, gente? Então, tipo, as tecnologias, a internet tava começando a ser explorada ali nos anos 90, porque antes ficava só com os órgãos militares e as universidades. Mas, enfim, voltando, aí quando a indústria da música percebeu, né, de 99 até 2000, 2001, 2002, que as vendas ainda conseguiam se manter, eles conseguiam fazer frente à pirataria, mas depois o negócio debandou. As pessoas pararam de comprar CD, tipo, não fazia mais sentido comprar CD. E aí, o que a indústria da música fez? Desesperada, sem entender como o seu próprio consumidor consumia aquela mídia da música, aquela indústria, enfim, começou a fazer as coisas mais esdrúxulas e esquisitas possíveis. Então, assim, a indústria da música, ela não soube definitivamente lidar e combater a pirataria. E isso trouxe questões muito negativas pro mundo inteiro, né? Então, assim, a comunidade não aceitou esse tipo de coisa. Na opinião pública, as empresas ficaram super, super feias na foto, sabe? E, inclusive, trouxe debates muito importantes sobre liberdade, né? De livre conhecimento, por exemplo, livre consumo. A indústria da música, ela foi extremamente imbecil e isso tornou as coisas muito mais difíceis, né, de lidar. E, inclusive, com motivos pra gente criticar muito a lei de propriedade intelectual. Esses conglomerados, a indústria da música, ainda que ela estivesse vendendo menos CDs e tudo mais, os lucros ainda eram imensos. Porque, você tinha show, porque, você tinha participação dos cantores em várias entrevistas na TV, tinha os clipes, você tinha aparição em seriados, em filmes e tudo mais. E tudo isso era um lucro pra indústria da música. Então, assim, eram bilhões que entravam mesmo quando a pirataria tava em voga e tava, assim, no seu auge e tudo mais, sabe? Então, assim, é claro que o problema da questão do, tipo, a gente precisa entender as novas tecnologias e realmente a gente vai ter que matar o CD e tentar entrar com essa nova tecnologia do MP3, né? Que na época era o MP3. Hoje não é mais o MP3, tá, gente? Só pra avisar. Já é uma tecnologia melhorada que a gente ouve no Spotify, por exemplo. Então, assim, mas o MP3, ele foi extremamente importante, tá? Então, o livro do Stephen Witt explica, inclusive, o nascimento do MP3, que ele nasceu na Alemanha, tá? A tecnologia nasceu na Alemanha. E ela foi uma invenção extremamente foda, assim, extremamente foda. Ninguém esperava que alguém conseguiria criar um negócio desse pro audiovisual. Então, fica a dica, né, pra vocês lerem esse livro do Stephen Witt, que é incrível. Mas o Stephen Witt deixa muito claro isso, que, tipo, as indústrias, elas não deixaram de ser ricas, elas continuaram ricas. E os artistas continuaram ricos. E mesmo assim, eles quiseram punir pessoas individuais de formas absurdas. Teve uma mulher, né, que eu cito no texto, que teve que pagar uma multa de mais de $200 mil, porque ela baixou 22 músicas no casa, e ela nem tinha noção se ela realmente estava infringindo uma lei, sabe? E é isso também que o Stephen Witt fala, porque o hábito se tornou tão comum que as pessoas não entendiam que aquilo era uma pirataria. No fim, elas estavam só consumindo aquilo ali, às vezes pegava emprestado de não sei quem e tudo mais, e era isso, entendeu? As pessoas consumiam sem ter uma reflexão a respeito daquilo. Isso era uma coisa generalizada, não foi só nos Estados Unidos novamente. Eram milhões de pessoas fazendo isso. Então, assim, não dava pra simplesmente punir todas as pessoas individuais, né? Então, o que a indústria fez? Ela foi imbecil, porque ela quis punir, ao invés de reverter, entender a comunidade, entender esse consumo e aderir às novas tecnologias, entendeu? Que foi o que, por exemplo, a indústria do mangá e do anime conseguiu fazer. Ainda que com alguns erros e tudo mais, teve muito mais acerto. Essa é a questão. Teve muito mais acerto. E eu também explico isso no texto. Por isso que eu amo esse texto, gente. É muito bom. Porque ele conta questões, por exemplo, históricas, né? Então ele vai falar, por exemplo, do nascimento da internet e por que que a gente começou a consumir otaquice pela pirataria. Muito diferente do que houve na música, que todo mundo continuou rico e mesmo assim eles queriam punir uma galera que não tinha nada a ver com a situação, entendeu? E fudeu a vida de muita gente por nada. Tipo, por merreca, entende? E isso faz a gente ficar muito puto com esses conglomerados, entende? E aí que, novamente, aquele documentário do MMedias tem a sua parcela de razão na hora de falar, mano, propriedade intelectual de cu é rola, entendeu? Porque essa galera, ela só quer usar dessas marcas e dessas mídias e desses produtos pra lucrar imensamente no capitalismo e tá pouco se lixando pros trabalhadores que trabalharam naquele produto todo, assim como no próprio público que está consumindo. A Nintendo é outra arrombada que faz essas coisas. Inclusive, eu estou citando, a Nintendo é capaz da Nintendo processar esse cash, entendeu? De tão intenso que o bagulho é. Então, tipo, não se pode fazer nada, né, com as coisas da Nintendo. E na música foi uma parada muito próxima. E como a indústria da música errou demais, mas errou muito feio na década de 90 e começo dos anos 2000, e aí só começou realmente a tomar vergonha na cara lá pra depois de 2008, 2009, já quase chegando nessa década, o Japão começou a pensar de formas diferentes. Ainda que nos videogames não. Mas quando a gente fala de mangá e anime, eles pensaram diferentes. Então, primeiro, que a gente tem que falar de novo, que as editoras japonesas, ainda que elas sejam importantes, elas não detém os direitos da obra. Tem várias obras, inclusive, que saíram de revistas e foram para outras, porque os direitos estão com o autor, e é completamente do autor, né? A distribuição que é com as editoras. Então, se uma autora tá insatisfeita pra caralho com uma revista, ela pode simplesmente falar assim, olha, cancelou, eu quero que vocês vão pro espaço, eu vou pegar a minha obra e vou apresentar pra outras revistas. Isso aconteceu, por exemplo, com Orange, né, que foi lançado aqui no Brasil, que tem 6 volumes, tá? Saiu pela JBC. Lá as coisas foram um pouquinho diferentes. Lá ainda na década de 80 e 90, que as fanzines eram muito famosas, né, na comunidade de fãs, o que o Japão pensou? Falou assim, cara, a gente não pode proibir essa galera de fazer isso. Porque se a gente proibir, a gente vai estar cometendo os mesmos erros que o Ocidente fez. E aí, a nossa imagem vai ser manchada, a gente vai vender menos, a gente vai ter que passar um nervoso absurdo pra tentar entender um plano de negócio que seja novo, sendo que a gente pode simplesmente abraçar essa galera. Então, lá no Japão, as Comiquets, por exemplo, elas eram extremamente abertas, assim, elas eram legalizadas, assim, no ponto de vista das editoras, aquilo era beleza, podia fazer. Então, os doujinshis que rolavam, deixava rolar, entendeu? Não existia essa... Não, eu vou te punir porque você não pode usar o personagem do autor, entendeu? Não, os autores deixavam, e era isso mesmo. E algumas editoras e outras empresas apoiavam, né, esses eventos. As Comiquets existem até hoje, tá, gente? Então, assim, é uma coisa que foi histórica no Japão e que permitiu que vários artistas e vários entusiastas do mangá e do anime pudessem realizar os seus trabalhos sem ter aquela mão de uma lei, né, da propriedade intelectual, fudendo eles lá no seu trabalho criativo. E isso foi uma das coisas mais importantes do Japão pro Ocidente. Por quê? Ainda que a pirataria aqui no Ocidente fosse um problema pro Japão, porque eles... era um pouco mais difícil de entender o consumo aqui, de como vender esses produtos aqui, e a gente tem que lembrar novamente que isso demorou pra fazer. No texto do Chimichangas, eu explico isso também. Que um dos grandes problemas e por que a gente consumiu muita coisa pirata primeiro, e isso se tornou um hábito muito recorrente, muito simples pra gente, era porque, cara, o Japão, ele começou a refazer, né, os seus mangás e tudo mais. O mangá moderno já começou logo depois da Segunda Guerra Mundial. E assim, o Ocidente, ele tava cagando e andando pro Japão, entendeu? Ele só foi se preocupar um pouco mais com o Japão quando ele começou a realmente se tornar uma potência econômica lá na década de 70. Antes disso, então, assim, foram pelo menos esses 20 anos, década de 50 e 60, em que o Ocidente olhava culturalmente pro Japão e falava assim, mano, eu não quero suas coisas, entendeu? Eu não quero suas mídias, eu não quero fazer essa troca comercial. Então, principalmente o Ocidente, né, a gente tá falando de Europa e Estados Unidos, eles barraram muita coisa, né? Eles dificultaram muito essas trocas comerciais. Por vezes era muito caro, era muito burocrático, às vezes não valia a pena, porque ia, sei lá, os animes iam ser transmitidos umas coisas muito específicas, e aí, sei lá, não valia tanta pena. Então o Japão já não se importava mesmo tanto assim de exportar essas coisas. E aí, na década de... ainda um pouquinho na década de 60, algumas coisas foram, tá? Então por isso que a gente tem, assim, o Astro Boy como um grande clássico pra eles, né? Platabor, tem outros aí que eu não vou lembrar o nome completo, mas muitas obras do Tezuka, né, as principais obras do Tezuka, eles eram muito conhecidos no Ocidente, né, mas também porque o Tezuka, ele tinha esse acesso também a Disney e essas coisas todas. Mas ainda assim era muito limitado pro que era realmente o mercado, pro que se tornou o mercado japonês da década de 60 e 70, né, que explodiu muito. O Ocidente, ele demorou muito pra entender e pra respeitar os produtos culturais do Japão. Então, enquanto isso, pra você ver, as pessoas, elas consumiam pirata. E como elas consumiam piratas na internet? Você tinha muitos residentes, né, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos residentes norte-americanos no Japão, e muitos japoneses também saíram do Japão e vieram pro Ocidente. E junto com eles veio muitas coisas, né? Então, assim, nessas trocas naturais que rolaram na história, você teve muita gente mandando alguns materiais originais, tipo, clonava também, né, porque você tinha o VHS na época, a gente tem que lembrar disso. Antes da internet a gente tinha o VHS, tá, gente? Antes da internet, depois da internet, só que depois da internet meio que o VHS foda-se, entendeu? As pessoas começaram a passar a usar mesmo o CD. Mas eu, que tenho 28 anos, eu usei, tá? Eu tive videocassete, por exemplo, até os meus 10 anos de idade, marromeno, talvez um pouquinho antes, uns 9, 8 anos de idade, eu assistia as coisas, os filmes, em VHS, não era DVD. Então, assim, porra, até a década de 90, galera, a gente usava, né, VHS, principalmente aqui no Brasil. Lá no Ocidente, o VHS, ele durou realmente até a década de 90, mas ele já não era tão mais usado nos Estados Unidos e Europa, porque o CD já tava começando a trocar, e aqui no Brasil demorou um pouquinho, assim como todas as outras tecnologias demoraram, demoraram, tá, gente? Demorou pra vir o CD, demorou pra vir os MP4, os iPods, enfim, papapá, demorou pra vir a internet, demorou pra vir um pouco 4G, então assim, demorou no sentido assim, veio depois do Ocidente, tá, gente? Então, não é que demorou, gente, ah, demorou 10 anos pra chegar as coisas aqui, não. Sei lá, lançou em 91, ah, em 92, no meio de 92, talvez, pra quase 93 chegou no Brasil. Enquanto lá, eles já começaram a usar mesmo, certo? Então, mais ou menos por aí, certo? E aí, esses VHS clonados originais, do original, quer dizer, que os japoneses conseguiam pegar e os residentes norte-americanos conseguiam pegar lá do Japão, isso começou a trocar, entendeu? Isso era enviado lá por aeroporto, enviado por correio, enfim, e essas trocas rolavam. Então, o MIT, né, que é o Massachusetts Institute of Technology of Massachusetts, ele tinha um grupo, né, que existe até hoje, que tá linkado no texto, inclusive, que começou a debater isso aí lá na década de 90, né? Talvez até um pouco antes. Então, assim, rolava mesmo antes da internet, né? Então, a internet, ela facilitou o quê? As trocas dos arquivos, né? Via IRC. Então, é aí que as coisas começaram a mudar. Então, porra, o IRC, ele começou a ser usado mesmo, assim, com mais força no final da década de 90 e início dos anos 2000. Então, assim, por exemplo, 2005 foi o auge do auge do auge. Todo mundo pirateava as coisas por IRC. Todo mundo. Se não era por IRC, era por torrent. Então, nesse processo todo, o que rolou? Ainda a gente tinha um gap muito grande das obras que eram lançadas no Ocidente. Então, assim, o Lobo Solitário, ele só foi aparecer nos Estados Unidos na década de 80. E o Lobo Solitário, se eu não me engano, é da década de 60 no Japão. Então, assim, a gente tinha um gap já imenso. De um monte de obra que tinha sido lançada no Japão e que nunca tinha vindo pro Ocidente. Nunca tinha vindo pro Ocidente. Então, a única forma que a gente tinha de consumir, cara, era pela pirataria, entendeu? Era por forma alternativa. Era fazendo essas coisas que eu falei pra vocês de clonagem de VHS, aí depois virou a clonagem de CD, e depois pelo IRC, entendeu? As pessoas começavam a tirar foto, escanear os scans dos mangá original, e aí começava a fazer todas as traduções amadoras. Então, assim, o que entrou primeiro na cultura otaku no Ocidente foi a pirataria. Não foram as obras legalizadas. Então, isso por si só já muda completamente, sabe, a história das coisas. E, novamente, esse é um ponto histórico fundamental. Esse hábito acaba se perpetuando até hoje. Principalmente quando a gente vai falar de América Latina, quando a gente vai falar de países da África, quando a gente vai falar de países do Oriente Médio, a gente vê que é um hábito que ainda permanece porque falta ainda bastante coisa chegar nesses países. A gente tem um desfavorecimento nesse ponto. Os Estados Unidos e Europa, galera, tem um mercado de quadrinhos que é muito maior do que o nosso. Maior em quantidade mesmo. Eles lançam muita coisa que a gente nem imagina chegar aqui, né? E muitas coisas que são clássicas. A gente tem muita coisa clássica que nunca chegou aqui no Brasil. Então, porra, a gente tem que lembrar que Rosa de Versalhes chegou há pouco tempo, que Devilman chegou há pouquíssimo tempo, que ainda tem obras do Tezuka que estão sendo lançadas, entendeu? Então, assim, porra, a gente tá falando de uma coisa que foi lançada, sei lá, 60, 70 anos atrás, entende? E que a gente ainda não tem. Então, é óbvio que ainda tem um buraco, né, pra ser preenchido. E é por isso que a pirataria ainda existe, galera. Basicamente é isso. Por isso que ela existe. Porque ela tem muita coisa que não tem como a gente consumir oficial, velho. Eu consumo Yuri, quando eu fiz o meu cast de Yuri, praticamente todos os meus consumos são piratas, entende? Porque não tem como eu consumir de forma oficial. Não tem como. É inacessível do ponto de vista financeiro, é inacessível do ponto de vista cultural, entendeu? Então, e é inacessível por conta do Brasil ser Brasil. Tem muitas variáveis nesse ponto, e diferente, novamente, da indústria da música e da própria Nintendo, que foram arrombadas pra caralho em vários momentos, os autores de mangás e as produtoras de anime, eles entenderam melhor essa realidade. Que a problemática não era exatamente a comunidade em si, e que era bom, inclusive, dar várias oportunidades para que essa comunidade criasse realmente as suas coisas, né? Que discutissem, que ficassem animadas a respeito das coisas que assistiam, que adviam do Japão. Mas eles precisavam encontrar uma forma de criar um plano de negócio para que esses produtos viessem para cá de forma legalizada. Então, assim, isso começou a se tornar um pouco mais uma preocupação do Japão, inclusive do Ocidente, porque o que aconteceu, né, galera? A gente sabe que o Japão, ele é o maior mercado, ele é o maior mercado da animação. E aí, quando eu falo animação, é tanto anime de temporada, quanto de filme, quanto de OVA, DVD, enfim. E ele é o maior mercado de quadrinhos. Então, assim, na década de 70, 80, o Ocidente, ele começou a perceber que ele nunca ganhava nas vendas no Japão. Ele não ganhava, né, a Marvel não ganhava nas vendas, a Disney não ganhava nas bilheterias. Então, assim, cara, os Estados Unidos falam assim, caralho, velho, como assim? A gente não consegue entrar nesse mercado, velho. A gente chegou na Segunda Guerra Mundial, a gente colonizou, né, essa galera por um monte de década, mas essa galera conseguiu conseguiu criar umas coisas próprias e estão consumindo muito mais as suas próprias coisas do que as nossas. O que que tá rolando? Quando os números não começaram a bater, né? Quando eles viram que o negócio começou a ficar meio feio, que eles estavam perdendo muito por lá, aí que eles começaram a se preocupar: opa, mano, a gente vai ter que fazer umas trocas comerciais, né? Porra, esses produtos não é possível, cara. Olha o tamanho, olha o quanto essa porra vendeu. Olha a bilheteria disso aqui. Isso aqui é surreal, entendeu? Pra um país do tamanho do Japão, né, gente? O Japão, gente, ele é um pouquinho, ele é do tamanho mais ou menos de Maranhão, tá? Pra vocês terem uma noção geográfica. Então, assim, e os Estados Unidos é maior que o Brasil. Então, entendeu a relação aqui de territorial e de tamanho? E, então, assim, os Estados Unidos, ele falou assim, mano, a gente vai ter que entender isso. E óbvio que com todo aquele preconceito, ok, gente, xenofobia continua, entendeu? Isso existe até os dias de hoje. Mas na época era muito mais forte, só que ao mesmo tempo, era isso, eles não tinham muitos outros caminhos. Do tipo, mano, a gente tem uma galera aqui no meu próprio país que tá consumindo isso, que eu não tô entendendo por que estão consumindo isso, mas a gente precisa entender. E no Japão, os nossos produtos não conseguem ter o resultado. Não conseguem ter um resultado esperado, né? Porque se eles consomem tantos milhões de um quadrinho que é japonês lá, de super-herói deles, por que eles não conseguem consumir um super-herói como o nosso? Então, assim, naturalmente, cara, as coisas começaram a abrir, e aí, óbvio, veio a globalização. Então, cara, foi realmente ali na década de 90 que as trocas comerciais, que antes eram um pouco mais esporádicas, muito mais específicas, e pra obras muito clássicas, muito famosas, tipo Akira, Ghost in the Shell, entendeu? Lobo Solitário, que eu já citei pra vocês, as obras do Tezuka. Então, você tinha obras muito específicas, conseguiram aberturas muito boas no Ocidente, e aí do Ocidente veio pro Brasil, ok, gente, é uma coisa que se interliga. O Brasil, ele teve umas diferenciações porque a gente tem uma comunidade de imigrantes japoneses muito grande, mas só que ainda a gente teve a imigração japonesa em áreas muito específicas do Brasil. Então a gente teve no norte, ali perto de Manaus, e Manaus como todo, ao redor de Manaus, então a gente tem uma comunidade japonesa grande por ali no norte, e em São Paulo. Pro tamanho do Brasil, né, se a gente olha para ver, são locais mais específicos, né? Então não é como se a influência dos imigrantes tivesse mudado e moldado completamente diferente o consumo das obras japonesas. Ajudou, ok? E eu também cito isso no texto. Por conta dessa ajuda, a gente tem algumas diferenciações e a gente recebeu algumas coisas antes dos próprios Estados Unidos. Mas, ainda de forma mais geral, a gente começou a aceitar as coisas quando os Estados Unidos começou a aceitar, né? Porque a gente é influenciado pelos Estados Unidos de toda forma, pro bem ou pro mal. As coisas são interligadas, certo? Então, porra, como foi só na década de 90 que as coisas começaram a ficar um pouquinho assim, as trocas um pouco mais acertadas e tudo mais, acertadas entre aspas, né? A gente tem ainda o curioso caso da Disney, que fez um acordo com o Estúdio Ghibli e cagou todinho os filmes do Estúdio Ghibli no Ocidente. Então, por isso mesmo que o Estúdio Ghibli não tem o reconhecimento que merece por aqui, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e tudo mais. Ainda que, óbvio, o Hayao Miyazaki, ele é um ícone super importante e tudo mais, e isso é inegável. Mas os filmes do Estúdio Ghibli, eles foram editados na década de 90 para serem lançados nos cinemas. A Disney escolhia a dedo onde que podia vender, o que que não podia vender, justamente controlando completamente as obras japonesas para que as suas próprias obras vendessem mais, óbvio. Então, é muito diferente, tá, gente? Ainda que tivesse umas melhorias, não foi uma forma ideal, e o Estúdio Ghibli, inclusive, foi até prejudicado nessa situação, porque era pra ter tido reconhecimentos enormes. Então as coisas, elas melhoraram um pouco quando ele ganhou o Oscar, né, com Viagem de Chihiro, que aí sim a galera falou assim, opa, pera, então a gente precisa olhar a indústria japonesa com outros olhos, né, e realmente entender esses produtos como produtos consumíveis e produtos que agradam o mundo inteiro. Então aí que o negócio realmente virou mais, digamos assim, massificado mundial, global, enfim. Então, porra, pra vocês verem, é um gap gigante, gente, é um gap gigante. Em termos claros, né, no Brasil, a gente realmente tem ali um mercado um pouco mais consolidado, nascendo de uma forma um pouco mais duradoura nos anos 2000, que é justamente com a JBC, Conrad e Panini. E, obviamente, um pouquinho antes com a TV Manchete, na década de 90. É muito recente, né, galera? É muito recente. É muito recente. Então a gente tem que lembrar de todas essas coisas na hora que a gente vai falar de pirateria otaku. E diferentemente dos grandes conglomerados, você tem muitos artistas independentes, você tem muitos artistas pequenos, editoras pequenas, né, lançando mangás. E quando a gente vai voltar e falar da lei, aí que eu acho importante a gente pontuar. Assim como conversando com o Ricardo Sevchenko, que é o advogado que eu conversei, que ele é especialista em direito autoral, propriedade intelectual, existe existem algumas leis, tanto no Brasil, e algumas, como posso dizer, alguns projetos, né, alguns entusiastas que querem mudar as leis de propriedade intelectual. Então, na propriedade intelectual, a gente tem basicamente, os direitos são do autor por um certo tempo, tá? Então, é a vida inteira do cara mais 70 anos. Essa é o geral, ok, gente? Você tem outras regras, tá? Dependendo da mídia, dependendo da época. E aí, novamente, a gente vai falar dos grandes conglomerados fazendo todos os lobbies possíveis nos parlamentos para que os direitos de marca continuem ali, para que eles continuem lucrando milhões, milhões, milhões, explorando, certo? Então, isso é real. Só que, ao mesmo tempo, você tem esses entusiastas e alguns projetos de lei querem tentar modificar essa lei de propriedade intelectual. Por quê, galera? A lei de propriedade intelectual, ela ainda é muito engessada. E não só engessada, como muito, muito genérica e muito subjetiva. Para você entrar com um processo, inclusive, de direitos autorais, depende de uma série de fatores. Você tem uma galera imbecil aí que faz de tudo para fazer um processo aleatório, porque você baixou o torrent lá uma vez no dia tal lá de 2000, entendeu? Então, no texto, eu linkei, inclusive, isso, que acho que é um texto do Tech Tudo, Tecnoblog, enfim, esses sites aí de tecnologia, que teve uma galera que recebeu intimação de um escritório de advocacia que representa algumas produtoras de filmes dos Estados Unidos. Então, assim, você tem umas galera meio lunática que ainda quer fazer esses processinhos pra ganhar uma grana, entendeu? De uma galera que é inocente, velho. De uma galera que só tá lá baixando de boazinho o torrent dele e consumindo individualmente e não tá lucrando em cima daquilo. E é completamente diferente, por exemplo, quando a gente pega, né, vou voltar a falar da indústria da música, o grande articulador da pirataria da música nos Estados Unidos, ele lucrava muito fazendo as vendas dos CDs, entendeu? Então, tipo, o cara comprou um carro novinho. Além de comprar o carro novinho, ele colocou todos os artifícios possíveis no carro. Ele conseguiu financiar um monte de coisa de tecnologia que era muito caro na época. Então, assim, o cara, ele realmente lucrou em cima da pirataria, né? Então, ele foi preso e tudo mais, papapá, papapá, papapá. Ainda que tivessem mais justificativas pra prender esse cara, pra punir esse cara e tudo mais, a maior parte, assim, largamente, a grande parte, não lucrava com porra nenhuma da pirataria, entendeu? Nada, zero, zero. Era simplesmente uma troca, um compartilhamento, e todo mundo era feliz, todo mundo se curtia, todo mundo debatia sobre aquilo, enfim, participava. E era isso, entendeu? Então, basicamente, era a indústria reentender o seu plano de negócio e se manter no mercado. Algo que existe até hoje, né? O VHS morreu por um motivo, porque você teve novas tecnologias muito mais avançadas para tal. Então, era basicamente isso que as indústrias, né, os grandes conglomerados deviam ter entendido, mas não entenderam por uma década, praticamente, se pá mais, né? É o que eu tô falando, a gente vê hoje umas produtoras de filme querendo fazer intimação. Então, assim, o texto, ele também faz essas diferenças, e é importante fazer essas diferenças, porque querendo ou não, na lei, quando a gente vai falar de lei, quando a gente vai falar de processo, uma pessoa que baixa um torrent e vai ser punido por isso, ele não vai ser punido pela lei penal. É isso que as pessoas têm que entender. Quando as pessoas não lucram com as coisas que elas estão pirateando ou consumindo de forma pirata, ela não vai ser punida de maneira alguma na lei penal. Ela não vai ser presa, entende? E, novamente, voltando na indústria da música, eles tentaram fazer algumas dessas paradas todas e os réus conseguiram provar que não lucraram. E, justamente por não lucrar, não tinha o que fazer, não tinha o que prender, não tinha o que punir. E, mesmo assim, óbvio que, por conta de todo o processo, né, jurídico, pode destruir a carreira de alguém, você pode destruir a imagem de uma pessoa que só pirateou ali um torrent e papapá, sabe? Então, assim, é uma diferença brutal. A gente tá falando de uma Sony, né, que é uma puta empresa gigantesca, que vale bilhões, pra um trabalhador comum que, sei lá, ganha 2 salários mínimo. Entende? É brutal essa diferença. Então é ridículo quando a gente vai falar dessa questão jurídica. Então, normalmente, as intimações, quando elas vêm pra falar de pirataria, porque você está infringindo a lei dos direitos autorais e papapá, ela sempre vai vir com um processo pela lei civil, né, pelo lado civil, que, tipo, você tem que pagar lá R$2.000 pra empresa e tudo mais, e você pode apelar, você pode entrar na justiça e se defender e tudo mais. Só que é óbvio que é uma dor de cabeça do mesmo jeito, e é por isso que, novamente, a cultura otaku, as grandes empresas otaku, elas entenderam que esse também não é muito caminho, porque todas as outras indústrias que tentaram fazer isso falharam miseravelmente, cara, e não conseguiram resolver. No fim, precisavam rever todas as suas políticas de negócio e, mano, mudar, basicamente, entendeu? Porque a pirataria, ela tava aí pra ficar, e ela ainda tá aqui pra ficar. Então, por isso, a partir da pirataria que a gente tem novos planos de negócio e novas formas acessíveis, novas plataformas, novas ferramentas, novamente, novas formas de consumo. Então, querendo ou não, a pirataria otaku, principalmente a pirataria otaku, ela foi muito positiva. Muito positiva de várias maneiras. Então, enfim, galera, eu já tô falando quase por uma hora aqui, mas é porque eu gosto muito desse assunto, vocês viram que eu fiquei meio empolgada pra cacete pra falar disso. Mas assim, eu dei um resumão do resumão. Então, o texto, ele vai falar de mais coisas históricas ainda, vai definir de onde começou, por que começou, como que foi esse consumo nos Estados Unidos e Europa e como isso veio pro Brasil. E, óbvio, falar um pouco sobre a lei de propriedade intelectual, erros e acerto das indústrias e, enfim, concluir como que a gente vai entender esse papo, né? No fim, eu acho que uma conclusão que é muito importante. A lei de propriedade intelectual, ainda que ela seja muito falha em vários momentos e que dá muita dor de cabeça em vários momentos para as pessoas comuns, partes dos direitos autorais é muito importante para os independentes, né? Porque é muito mais difícil de você manter ali, né, o seu trabalho, a sua renda, na verdade, né, a sua forma de vida financeira, quando você tem todas as pessoas simplesmente roubando, né, essas coisas. Então, quando a gente vai falar de artistas, principalmente artistas de design e tudo mais, eles acabam ficando muito... quando eles não entendem um pouco mais da lei e quando eles não usam, né, esses artifícios da lei pra se proteger, é muito prejudicial. Eles realmente perdem dinheiro, perdem formas e oportunidades. Então, ainda, os direitos autorais, eles ainda são importantes pra essas pessoas pequenas, independentes, autônomas. E principalmente, por exemplo, pra quem usa pseudônimo. Se você não consegue provar que aquele pseudônimo é seu e que você fez aquela obra, sei lá, de literatura e tudo mais, qualquer um pode simplesmente pegar, roubar e vender e lucrar com aquilo. Então, assim, é delicado em alguns momentos, né? Quando a gente fala de grande conglomerado, mano, eu quero que se foda. Real, real. Eu sou um bando de arrombado que fizeram um monte de bosta e que só usam da lei da propriedade intelectual realmente pra fazer meio que dar uma de moralista, entendeu? Não, mas é porque essa marca é minha e não sei o que. Sendo que, no fim, é realmente só uma... Eu esqueci a palavra que eu ia falar, cara, mas ela tava aqui, ó. Coçando a língua. Mas só usam isso de subterfúgio pra lucrar mais ainda, entende? Seja com os processos, seja em pegar as ideias de uma galera que fez coisas alternativas e fazer, né, aquela ideia e vender sem dar nenhuma oportunidade para as pessoas. Enfim, então isso rola. Mas quando a gente vai falar dos menores, a coisa entorna, a coisa fica um pouco mais séria. Porque é isso, você tem um monte de gente vigarista, você tem um monte de oportunista. Pega ideia dos outros por aí, que às vezes a pessoa é um pouco ingênua, e vende aquilo e fatura em cima, entende? Então, ainda eu acho que a lei, ela tem a sua importância em alguns momentos. Mas eu acho também fundamental a gente deixar esse debate de que ela precisa mudar, ela precisa ser um pouco mais completa, ela precisa ser mais atual e ela precisa ser discutida. E a gente não tem um movimento ainda a respeito disso que seja meio forte. A gente tem um movimento de, por exemplo, de acabar com a propriedade intelectual, mas sem ter novamente um pouco desse debate sobre os menores, sobre os autônomos, sobre os artistas menores, sobre os independentes, e que eu acho necessário a gente fazer ainda. E é por isso que a gente precisa terminar esse cast fazendo, né, essa diferenciação. Cara, é muito diferente a gente falar, por exemplo, da indústria das webtoons, principalmente que eu ia falar das webtoons Girls Love. A indústria do Girls Love, ela nasceu principalmente na Coreia do Sul, e aí o negócio debandou muito pra todo o leste asiático. Então a gente tem muita história tailandesa, a gente tem muita história chinesa, da Finlândia, e acabou também indo agora pro ocidente, principalmente com a plataforma do Webtoons. Então a gente tem gente do mundo inteiro, italiano, francês, norte-americano, britânico, gente latina, brasileiro inclusive também. Então a gente tem, né, pessoas fazendo essas criações de Girls Love em várias plataformas. Só que, cara, é uma indústria, galera, que nasceu, tem o quê? Uns 5 anos? Se passa 5 anos é muito. Então assim, é uma indústria extremamente nova que ainda tá se reinventando, ainda tá se entendendo, ainda tá tentando criar um plano de negócios que seja acessível. Então, por isso que a gente fala, ó, na Coreia do Sul você tem muita coisa. E eles têm eles conseguiram criar um formato pra eles que dá certo. Mas esse formato que deu certo na Coreia do Sul e que também dá certo na China, não é exatamente um formato que dá certo completamente no Ocidente. Então, você precisa o quê? Você precisa repensar, você precisa ver valores, pensar na valorização e proteção aos artistas que estão fazendo essas obras primárias, porque, cara, é tudo novo. Então, assim, é muito diferente o dinheiro que entra pra essa galera pro dinheiro que entra, por exemplo, pra uma HQ da Frozen, que a Marvel vai fazer. Então, a gente precisa fazer essas distinções entre indústrias pra saber do tipo, ai, como que eu vou consumir isso aqui? Como que eu devo entender o que tá rolando nesse mercado pra eu saber os artistas estão passando perrengues ou não, quem tá fazendo esse puta trabalho incrível que eu tô lendo, tá passando fome ou não. Passando fome assim, cara, tá lá com dívida, não consegue pagar as contas de casa. A gente sabe que artista não é valorizado. Então a gente precisa fazer essas diferenciações. A gente não tá falando, a indústria do Girls Love não chega nem aos pés, galera, não chega nem à unha de um conglomerado como a Microsoft, entendeu? Que tem o Xbox, que você tem uma puta produtora de jogos, que faz uma caralhada de coisa. É muito diferente. Então assim, justamente por serem indústrias completamente diferentes, a gente tem que pensar na forma de consumir essas coisas diferentes. É por isso que eu falo, ainda que eu consuma muita coisa Yuri pirata, porque eu não tenho acessibilidade, não tenho essas obras no Brasil, eu faço o possível pra dar lá meu coinzinho nas plataformas de Girls Love, né? Porque é um pouco mais fácil de você fazer essa compra online, né? Pra mangá é muito mais difícil. É mais difícil porque eles vendem em volume, e no volume normalmente é um pouco mais caro. E tem plataformas japonesas que não permitem ainda compra pelo ocidente. Então, quando a gente vai falar de plataformas Girls Love, isso é um pouco mais facilitado. Ao mesmo tempo que a gente não tem tanto essa facilidade com Yuri no Japão, você também tem muita facilidade com o ocidente, porque muitos Yuris vão para os Estados Unidos. Então assim, porra, a forma que eu posso tentar ajudar de vez em quando isso é possível para mim, eu compro as coisas no Webtoons, compro coisas nas Lezin, compro coisas na Taptoon, no Tapas. Enfim, eu sempre faço o possível para pagar e dar o dinheiro de fato para as artistas que estão ali. Às vezes é um valor pequeno ainda, é um valor que poderia ser muito mais justificado, que poderia ser maior e tudo mais, poderia. Mas a gente ainda tá nesse processo de entender, né, esse mercado que é completamente novo. Enfim, então é basicamente isso. A gente conseguir entender as diferenças das indústrias, o tamanho dessas indústrias e saber como que a gente deve consumir ou não, porque o nosso consumo também vai mudar a forma daquele mercado agir. Ninguém tá querendo dizer que, tipo, ai, sempre compre o oficial, dá lá todo o seu dinheiro pra Disney. A questão não é essa, galera. A questão é que quando a gente tá falando de uma obra cultural, é um trabalho. Então, cara, quem tá fazendo uma tirinha lá, uma charge cômica e tudo mais, aquilo é um trabalho. A pessoa, ela estudou pra aquilo, ela se especializou naquilo, ela praticou pra um caralho pra aquilo, entendeu? Então aquele trabalho dela tem valor e a gente precisa entender isso. Quando a gente vai partir pra Disney, há um negócio, é o que eu tô falando, quando a gente fala de grandes conglomerados, a situação é outra. Você tem trabalhadores comuns envolvidos, então a gente precisa pensar, pô, é legal a gente consumir o oficial, porque, mano, a gente sabe que tem um monte de trabalhador fudido no chão de fábrica que faz o bagulho acontecer, mas a gente também sabe que esse grande conglomerado como a Disney pega muito desse dinheiro que a gente dá pra eles e enfia no cu deles, entendeu? Porque não faz a distribuição pra, de fato, pros trabalhadores e não paga os trabalhadores o que eles de fato merecem. Então fica o quê? Tudo muito localizado. Então são só os grandes diretores, são só os grandes artistas, dubladores e atores que ganham a grana, entendeu? E não exatamente quem tá por trás dos bagulhos. Então a gente precisa ter essa crítica também. Então basicamente é isso. A questão é um pouco moral, mas ao mesmo tempo é um debate que envolve história, que envolve cultura, que envolve sociedade. Então, pra terminar, esse texto é maravilhoso, ok, gente? Entrem lá, acessem. O texto de Pirateria Otaku não tá nem próximo de ter um sucesso como o de pedofilia, mas ele tá muito completo. E ele merece também esse reconhecimento, porque ele dá uma dimensão muito imensa do que a gente tem que entender dessa realidade da pirataria, como que a gente pode mudar as coisas, se realmente precisa mudar, se a gente tem que mandar tomar no cu, esses conglomerados tem, mas enfim. E entrar nesse debate, cara, porque a gente é consumidor. E tem consumidor, eu tenho certeza que tem alguém me ouvindo aqui que é consumidor e também é artista, sabe? Também trabalha, paga as contas, fazendo commission, faz vendendo algumas coisas no Gumroad, tem Patreon, sabe? Tem Padrim, faz tirinha, faz pintura, tá querendo fazer um livro, então tá escrevendo, mas só que sempre tem mil dúvidas do tipo, ah, porque não vão me valorizar, porque a galera não vai querer ler meu livro, não vai querer pagar por isso e tudo mais. Então, assim, é isso, entendeu? Formas diferentes de a gente ver e saber que isso tá muito ligado à sociedade. Então, no mais, espero que vocês tenham gostado desse cast. Próximos vão vir aí, mais gostosinhos também, com temas muito legais. E o texto cabuloso da pós-verdade. Muito provavelmente sai nos próximos meses. E a gente também vai ter um cast aí de mais de uma hora falando sobre pós-verdade, que é outro tema que eu vou me divertir muito fazendo. Enfim, gente, até a próxima e boa noite. Boa noite, não tô falando boa noite porque aqui é noite, tá? Mas boa noite, boa tarde, bom dia, que seja pra você aí, tá?